Salvador, bom dia, WebMinha 749, saída da El, faça 2000. Bom dia, WebMinha 749, contato Radar Rádio Ecológica, me mantenho 340 após 2000, direto Leda. Salve 340, entendido, vá direto Leda. Afirmo. Submatéria 340 após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda. É. Chame o centro Recife nas frequências 1251 alterna 13325. Recife 1251 13325. Web 6749. 5896. Valeu, Web 5896, contato radar, decolagem, tudo ao 340, direto do Leda, após 2000. Podia confirmar a mensagem, por gentileza? Está em contato na DAS, Sumo 340, após 2000 pés, está autorizando direto Leda. Ok, 202.000, direto Leda, 340, 5896. Por gentileza, faça um cheque, não sei que tamanho é mole, Thiago. 5896. Não recebo altimetria. Cinco sete um sete, chame Cici 1251, alternando 3325. 96. Siga. Você já fez o teste no seu equipamento, fez permuta do equipamento transporte também? Eu fiz a permuta. Ok, falta o último cheque, vamos tentar o último cheque. Certo, trocando de equipamento. T57, planificação, desça para 2000 pés, na chegada é bom, altimetria instaladora na 0 no 8. T57. Bom, está autorizado. T57. Agora estou recebendo 10.700 pés. Ciente, 10.700, ok, ciente, confere. 5896, recebo agora cruzando 12.100 pés, confere? Estou agora 12.500, 5896. 12.500 agora, positivo. Chame agora Recife nas frequências 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia, sem identificação. Dia se mantém 3 mil pés, voltinha com instalador, 9 horas da noite, chegada bom. Descida para 3 mil pés, o altímetro 1908, mas chegada bom, chegou no 1804. Chegada bom, 3 mil pés, 9 horas da noite, 1804. 995, bom dia, acione identificação. Desça e mantenha, 4000 pés. O altímetro em Salvador, 1109, a chegada é bom. Tá bom, se descendo para 4000 com 1018, no 7 nível S, encontro estabilizado no curso do localizador. Recorte no ILS, 3, 5, 9.